5.8. Correspondência humana. É neste clima da misericórdia de Deus que se desenvolve a existência do cristão. Este é o âmbito do seu esforço por se comportar como filho do Pai. E quais são os principais meios para conseguirmos que a vocação se mantenha firme? Vou dizer-te hoje dois, que são dois eixos vivos da conduta cristã: a vida interior e a formação doutrinal, o conhecimento profundo da nossa fé. Vida interior em primeiro lugar. Ainda há tão pouca gente que entenda isto. Ao ouvir falar de vida interior, pensa-se logo na obscuridade do templo, quando não no ambiente abafado de algumas sacristias. Estou há mais de um quarto de século a dizer que não se trata disso. Eu falo da vida interior de cristãos normais e correntes, que habitualmente se encontram em plena rua, ao ar livre, e que na rua, no trabalho, na família e nos momentos de diversão, estão unidos a Jesus todo o dia. E o que é isto, senão vida de oração contínua? Não é verdade que compreendeste a necessidade de ser alma de oração numa intimidade com Deus que te leva a endeusar-te? Esta é a fé cristã, e assim o compreenderam sempre as almas de oração. Torna-se Deus aquele homem, escreve Clemente de Alexandria, porque quer o mesmo que Deus quer. A princípio, custará. É preciso esforçarmos-nos por nos dirigirmos ao Senhor, por lhe agradecermos a sua piedade paternal e concreta para connosco. A pouco e pouco, o amor de Deus torna-se palpável. Embora isto não seja coisa de sentimentos, como uma estocada na alma. É Cristo que nos persegue amorosamente. Eis que estou à porta e chamo. Como anda a tua vida de oração? Não sentes às vezes durante o dia desejos de falar mais devagar com Ele? Não lhe dizes, logo vou contar-te isto e aquilo, logo vou conversar sobre isto contigo. Nos momentos dedicados expressamente a esse colóquio com o Senhor, o coração expande-se, a vontade fortalece-se, a inteligência, ajudada pela graça, enche a realidade humana com a realidade sobrenatural. E como fruto, sairão sempre propósitos claros, práticos, de melhorares a tua conduta, de tratares delicadamente, com caridade, todos os homens, de te empenhares a fundo, com o empenho dos bons desportistas, nesta luta cristã de amor e de paz. A oração torna-se contínua, como o bater do coração como as pulsações. Sem essa presença de Deus não há vida contemplativa. E sem vida contemplativa, de pouco vale trabalhar por Cristo, porque em vão se esforçam os que se constroem se Deus não sustenta a casa.